Opa, beleza, Caribe Show. Estamos por aqui, vamos lá, vamos lá. Você não deu valor no amor que oferecia. Bora, Bruno Caribe Show. O meu coração chorou. Há uma TI aqui sim. Olha quem tá por ali, nosso amigo Hugo Falcão. Ele e essa morena, só na mana, meu irmão. Tá aqui com o Michel. DJ Bruno, bora, Bruno. Partiu Sideral. Com D, né? Sideral. Ficou com os meus sentimentos. Olha quem tá aqui com a gente. Justo eu. Nosso amigo DJ Dinei. Ia te amar. Gente boa, gente nossa. Pra sempre amar. Vamos lá! Você me perdeu. Aí você vai saber. E o Michel chega junto no Caribe Show. Perdeu. A gente vai tocando, vamos lá. Gravação de DVD. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Pra você. Porque jamais em um momento pude esquecer. E aí, meu irmão? Vou te dar. As estrelas. Olha minha parceira gigante. Lá de Benevide, aqui com a gente. Dar amor. Teu sorriso. Santa Isabel. O meu. Me corrigir aqui, valeu, valeu. Vale tentar, amor. Olha, amanhã o Michel tá lá pertinho, viu? Se te lá, Vila do Cupuaçu. Mais perto, passeio dessa equipe é muito firme. Vamos lá! Você. Depois de lá, Michel, na piscina da Cozampa, lá no Curialtinga. E depois do Curialtinga, Guamá, Quintal do Cláudio. E a mais bela luz do ei. Rua. Ei! Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar amor. Ah, eu sorri. Olha, abraço aí pro DJ Robert Mix, ele é o DJ Marinho, meu parceiro Marinho Dias. Tá aqui com a gente curtindo, bora lá, meu irmão. Opa! Meu parceiro Jorge Cachorrão. Fala, Jorge. Também o Jorge Judiceiro ali, ó. E Jorge, tá 0-0 aqui, meu irmão. Quero molhar a palavra um pouquinho, vem! Oba! O que sinto por você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você que sabe me levar ao prazer. O som do amor. Foi o meu ponto G. Eu sou toda assim. Potente, qual é a parada? Vivo sem mim. Qual é a transação, vai? Quero fugir da solidão. Dá aquele gritinho, vai. Encontrar alguém. Aê, bacana. Imaginar uma. Sempre quando você chegar na apresentação do Michel, dá um gritinho. Vivo sem mim. Eu vou saber que é você. Quero fugir da solidão. Ei! Balorão, Jaburani, Balorão. Onde você está? Não vou aguentar outra estação. Rapaz, o Jorge Cachorrão tá por aí, pelo meio do salão. Fala, Cachorrão. Essa canção com meu amor. Toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera delirar e enlouquecer. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Se vibrar, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. E o quê? Se vibrar, desperta os desejos, toca pra mim essa canção. Tenho que me faça te esquecer. Aí conta a música pro cara dançar. Você. Alô, Caribe Show, Caribe Show. Tenho vontade de gritar bem alto para o mundo ouvir que eu sou louco por você. O que mais posso dizer? Cineral. O mundo é uma bola. Que o som do amor pode girar. Enquanto o mundo gira, eu não deixo de... Te liga, Night! É, égua! Amor. O som do amor. Estou apaixonado por você. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Hey! Não tenho que me faça te esquecer. Oba! Por quê? Sou louco por você. Tenho vontade de gritar bem alto para o mundo ouvir. Sem retorno aqui é muita hora, meu irmão. Você, o que mais posso dizer? A gente DJ fica sem noção. O mundo é uma bola. Bora, Caribe Show! Não para de girar. Ei! Enquanto o mundo gira, eu não deixo de te amar. Eu estou pra cima, papai! Alô, cachorrão! Olha a prima, olha a prima! Tome um refri pra se acalmar. Meu bem, você está nervosa demais. Mas não é assim que a gente vai resolver essa situação. Como é que é? Nem adianta se descabelar. E aí, Falcão? Bora pra cima! Traz uma dose aí, Falcão, uma dose! Se trata de amor e paixão. Ei! Aquela garota não tem nada a ver. Eu sou fissurado, meu bem, em você. Ela é prima da cunhada de um amigo meu. Eita, com a gente, o Papete. Tá por aqui com o Michel. Eu tava. Bora, Papete! Quando a toca violão. E você chegou na hora do refrão. Aquela posição é de um tom natural. Neral. Meu diário, tempo não quer passar. A dor que sinto. Esse cara que tá no telão bonito, olha. Tira o chapéu. Todo, não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Olha lá. logo mais vamos ter premiação aí. Melhor equipe, melhor dançarino. Aí no comando do Night Show, viu? Te vira, Night, te vira, Night. Com essa aí é da dose do Falcão, hein? É nóis, depois te dou um beijo. Nunca mais vou conseguir te esquecer. Bruno, traz uma TI aí, Bruno, pelo amor de Deus. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua. Não, não é mais. Agora ele tá outro estilo. Ele só vive mudando de estilo, esse cara, olha. Hoje é o quê? Qual é o estilo hoje? Camaleão hoje. Night Show Camaleão. Consegui te esquecer, yeah, yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. O som do amor. Irmã, olha a nossa costureira, Inadi, a nossa ideia. Vai tocando da época, na época, na época. Canta, mulher, vida. Vida, você é minha vida, a paixão escolhida. Meu coração, quero, quero dizer que te espero, e o amor mais sincero eu tenho pra te dar. Larga isso tudo e vem ficar comigo. Não quero amizade, eu quero teu amor. Estou aqui pra voltar. Como é que é? Bora dançar, bora curtir. E o Michel do Sul da Bota aqui no Caribe. Sinto você chegar, vejo você sorrir. Amigo Fabiano, a Tati, amiga Sirlene, o Robson e a Lorena. Alô, Lilian, tá com a gente, valeu. Fico a imaginar. Olha o Night Show Júnior ali, rapaz. Sinto você aqui, com você vivo. Aí não adianta que ensinar, hein? Um escorte pra ele. Madrugada. Estou quase louca. E o amor aumenta, a chance é pouca. Vou tentar te conhecer, vou tentar ganhar você, para nunca mais sonhar. Eu não sei qual a razão. Michel do Sul Amor. O som do amor. Sei que vou sentir. Ei! Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que só, Bruno. Segue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Fala, Bruno Caribe. Isso não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida. Dá pra tirar um pouquinho o foco aqui. Não tenho outro amor. Não vai ser. Essas palédias aqui tá muito. Fica sozinho esperando. Tá dando reflexo aqui no meu olho. Tô meio cego aqui. Essa noite pra mim. Ei! A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. E não vai se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Nosso amigo Jujizeiro com a gente. Alô, Jorge! Assim, o bichão tá chegando nada aqui de cima. Eu também te quero bem assim. Quero todinha só pra mim. Banda da Maria Luzinha. E aí, Michel, mano? Olha, terça-feira o Michel no Ponte Show Prime, viu, gente? Aquele ensaio top lá. Lá na Cidade Nova. Alô, cachorrão. Terça-feira, Michel, lá no Ponte Show Prime. Uma batida quente, cheia de muita emoção. Toda a galera aí, lá de Monado, Rio. Atuar no Marajó, tá aqui com a gente. É pop? É pop, sou a raça boa, você quer do Pará. A gente esportante do Brega, também os talibãs, tá por aqui com a gente, obrigado. Os caça-farda também aqui com a gente, o braço do Michel. Bora, bora, mais uma! Indiscutivelmente, esse DJ Michel, o DJ do povão. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ter você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente. Aí, Nath Show Júnior! Na sua decisão. É Bruno Caribe Show, cadê você, Bruno? Alô, Lombardi, cadê você, Lombardi? E um poderoso comando do DJ Mar. Wesley vai você usar, e vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava com muita esperança. Alô, Paulo, cadê os talibãs, Paulo? Tô aí, os talibãs estão? E a sua resposta, fiquei como é que é? Esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. E aí, Palpete? Não se lamente, porque realmente. Renato, show, cadê o Siqueira? O Siqueira é da Boreia, o Siqueira. Você se mata. Vai passando Alex também. Bora, Alex! Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. O amor. Está no ar. O amor está no ar. Sendo amor. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Amiga Pâmela, dançarina, a filha do Paulo Barcarena, hein? Tá aqui com a gente, bora, Pâmela. Também a nossa amiga Érica do Solodente. Bora, Érica! Michel Cineral. Dali Michel. Chega mais do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Você e ela, hein, Falcão? Hoje aqui com o Michel. Daqui a pouco a gente por lá. Eu vou te ensinar. Lá na top! A simplicidade das produções. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Falcão Cineral. Quer mais vinheta? Bora, Falcão! É Caribe Show! Alô, Juju C! Porque você me deixou, se me fez acreditar. DJ Pombo, Hi-Fi! Hi-Fi! Aqui com o Michel, tô aqui com a gente, só na mana. O homem que comanda lá, o Nova Dimensão. Que nunca ia se acabar. Bora, Caribe Show! Bora, patente do Brega! Mas eu tenho que. Olha os caça-farra com a gente. Equipe Farra também. Tá por aqui com o Michel, o Caribe Show. Vai! Olha o Jorge Cachorrão. Ele e o Lourão. Vai, Lourão. Vai, Lourão. Vai, Lourão. Vai! Fabulosa. Vem pra cá. E aí, Fabulosa? Tudo bem? Boa noite, né? Alô, Pombo Wi-Fi, olha só, Pombo! Olha aí, Pombo! Oi! Ei! Água nunca até 6 da manhã lá no Bar Nova Dimensão. Alô, meu amor. Saindo de lá doidão. Olha aí! Te esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou em um minuto se eu iria aceitar. Merece um castigo, eu que não preciso. Espero que um dia não me ligue mais. Nesse tempo todo sei que eu posso achar outra pessoa, não te quero mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não quero, não me procure mais. Esgotou a paciência, valeu a experiência. Você me deu motivos, não te quero mais. Descobri o som, nova dimensão, o som das multidões. DJ Gil e DJ Luiz, é o som que toca os nossos corações. Esperei por tanto tempo, agora quer voltar. Pensou nem um minuto, seria assim. Merece um castigo, eu que não preciso. Bora na viradinha, bora! Bora na viradinha! Alô, Alex! Sei que eu posso achar outra pessoa. Bora, Alex! Bora! Não me ligue mais. Você que não me ama, só quer brincar comigo. Eu sei que não te quero, não me procure mais. Escutou a paciência, valeu a experiência. E aí, DJ? Você me deu motivos, não te quero mais. 3, 2, 1, vai! Na quadra Vênus. Apaixonei no, é doido. No teu olhar, coração falou. Ei! Que você, só você é meu grande amor. Esperei você. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar. Te amo, és minha paixão. O som do amor. Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Dança, dança. Algo diferente eu senti. Para que o bicho vai acelerando os BPM das músicas. Logo eu... Tá gritando aí, babá. Que querias me tocar. Ei! Escute meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Blá, blá, esprega. Blá, blá, blá, blá, esprega. Será que mente o teu olhar? Ei, rapaz. Sinto por ti, é amor, desejo e paixão. És o dono do meu coração. Escute, meu grande amor. O que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz. Cegando aqui. Olha, Caribe Show! Fogão. Só se cante, pode gritar. Só alegria vai reinar. A festa começou e a banda vai tocar. Raça e Machine. Dança, canta, grita, brinca. Liberou geral a não pare de se movimentar. O swing é muito caritinho. O ritmo é muito envolvente. Opa! A mani começa a bailar, sai. Como é que é? Terraça. Gravação de DVD, gravação de DVD. E o Michel chega junto, chega junto, chega junto. Vamos! Me pare. Ei! Calma, me pare. roupa e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão pra valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse canto. Bora, Lino! Vendo Alan que eu te encontro e vou te dar muita atenção. Hoje vai fazer muita onda no final da festa. É no Alan que a gente vai se encontrar. Toma. Essa aqui é só Porto Louco, lá próximo de casa, na época. Na época ali, ó. Ei! DJ Marinho! Esse moleque é camarada. DJ Marinho. Cara, gente boa. Cara, sangue bom. Robson, lá do Mauricino, mal criado com a gente, bora Robson. Super DJ Michel, esse é o nome da emoção, da saudade. Ei! O som do amor. Ei! Olha o Nath Show Júnior. Bora na roda, bora. Vai gravando o DVD aí, meu irmão. Quando eu te encontrei, meu Deus, me apaixonei, pura piração, desejo e sedução. Não, não, não, não, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é demais. Loucura, loucura, paixão, já virou fixação, revista e outdoor. Eu vejo o rosto só, não sei dizer o que eu sinto por você, não. Só sei falar que ela é demais. Deixa o amor continuando no ar, buscando alguém em algum lugar. Eu vejo só, sempre a brilhar, lembro da luz do teu olhar. Vem no lugar, vem no lugar, vem no lugar. Você conhece seu papai? E o nosso amigo Romário com a gente. Vem dançar. Oi. Vem dançar, meu amor. Vem dançar, nova onda tecno. Vem dançar. Vem dançar, meu amor. Vem dançar, nova onda tecno. Vem dançar. Eu vou só te amar. Davidson, toma. DJ Robson, Robson. O Robert, aí do Mauricino, mal criado. Ei! Vou viver pra te amar, pois quero que eu te poder. Eu vou só te amar, e quero só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu não vou mais viver nessa vida de ilusão. Quero poder com você construir nova paixão. Eu vou só te amar, me deve só te amar. Eu vou. Amigo Maurício, e o Cabo J aqui com o Michel, obrigado. Bora! Eu vou só te amar, me deve só te amar. Bora, girando e gira com o Michel. Que bicho de boa. Lá do telégrafo aqui com o Michel. Obrigado, meu irmão. Pode doidar aquele bicho. Gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? Bruno do Caribe Show! Cadê você, rapaz? Ei, galera dançadeira que vai pra bebedeira, gosta de balançar, agita a festa inteira, agita a noite inteira, galera. Tira um pouquinho o brilho dessa palete aqui. Aí, papai. Tá me cegando aqui, Bruno. Ei! Agora clareou. É o Tecnopop que chegou na área, galera. Alô, gigante! Lá de Santa Isabel com a gente, obrigado! Muita alegria, galera animada, e é sua diversão! Amigo Paulinho do Talibã com a gente! E o Paulinho, Paulinho, Paulinho mesmo! Falcão. Som que chegou primeiro. É a minha panelagem. Eu tive tudo, amor. A galera provou. DJ Márcio no comando faz você dançar. O verdade tem tudo, tem história no Pará. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Eu vou dizer qual é a melhor aparelhagem. Diz que faz mexer, que faz você dançar. Diz pra mim. O som do amor. É o compadre, o treme tudo do Pará. Bora, e bora, e bora com o Michel no Caribe Show, show, show. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor. Olha a rainha dos potentes do brega, gente. Bora, rainha! Na rádio não consigo escutar os brega que me lembro de você. Você foi dizendo que ia voltar, por isso eu não consigo te esquecer. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, por favor.

joguei, fiz meu caminho. Tarde demais. E aí, Night? Você já perdeu meu carinho. Bora ver, Night Show. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Michel, vai! Vira a viola, vira, vira, e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale... Verdade, Nath, na hora da maciada, meu irmão, até doida. E de Deus, bora, Nath Show! De mim, de você. Já já DJ Night Show. Diga que você pretende. Logo depois do Night Show. Ainda tem mais DJ por aí, meu irmão. Que só lhe interessa da vida poder me amar. O som do amor. Ir morar comigo numa ilha deserta em algum mar. Que tenha um barco para pescar. Olhar ao depois voltar, que fique bem longe da confusão, ei! Da vida agitada, da poluição. Olha só. E à tarde quando vai, cachorrão, ô besta, lua prateando o chão. Pedir a viola e cante uma canção. Essa noite eu não dormi. Saudade gostosa. Olha quem tá aí. O teu abraço. Nossa amiga Valéria já na área, dançarina. Um pedaço. Bora, Valéria! Infinito, entre beijos, abraços e gritos. Ponho estrelas no teu corpo. Ponho um sol na minha vida. Nosso amor é tão bonito. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer. É gostoso demais fazer amor com você. Rega, dá o som incinerar. A gente tem lá nas defas. Por que não parar? No auge mesmo. Com essa bobagem. Bora, Caribe Show! De viver com cenas de ciúme, cada briga move um pouco a paixão. Você gosta, não dá valor, né? Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo, olhar ao redor. É o parceiro DJ Marine com a gente, Marine. Abra um sorriso. E aí, Netshow? Porque chorar sem. Bora, papai. É muito. Bora que eu tenho que pegar a estrada. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Já tem mais uns 5 DJ pra se apresentar hoje aqui. Sonhos e desejos, abraços e beijos. Constantes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Se é mais fácil dizer te amo, te amo. Linda, linda, linda essa música, olha aí, ó. Olha, amor, tô morrendo de saudade. Olha, coração, que coisa boa, hein? Vontade de sentir. Alô, Bruno! Só tá faltando o retorno Pai Dego aqui pra gente hoje, olha. Olha, amor, é, né? Ouvi todos os meus planos. A última vez que o Michel vem aqui no Caribe Show, vou trazer aquele retorno lá de casa, viu? Já sabe, viu, amor? Vai ser completo. Olha, amor, foram tantos por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Vai me cegar, Bruno. Olha, amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Verdade, gente, mais tarde, bem lembrada, Paulo. Olha, amor, a saudade. Gente, mais tarde tem um passeio lá pra Vila Cupuaçu, viu, gente? Olha, o bonde vai sair 7 da manhã, não vou se perder, viu? 7, no máximo 8 da manhã. O bonde tá saindo lá pra Benevides, Vila Cupuaçu. Vai debolar Michel, Rebelde, Cosmino, Nade Show. Fazendo uma onda legal pra galera lá, viu? E detalhe, o Nade Show vai tocar só de sunga. Vai ser Pai Dele. Depois de lá, me chapa com zampa. Que amanhã só é piscina, amanhã. Olha, amor, foram tantas por aí. Tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha, amor, eu menti para o mundo, mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida. Passa pro Nade Show, depois dessa aqui tem Nade Show, olha aí, olha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá chegando a nova aparelhagem, tudo novo de novo. Uma nova história. O nosso cineral Sono Amor. O Supremo tá chegando aí, meu irmão. Aguarde. Após a pandemia. Sempre. Obrigado, Mari. A gente vai passar a bola aí pro Night Show. E o Michel partiu, partiu, partiu. Olha só, avisando a galera e convidando a galera que sábado que vem tem a volta do Michel aqui no Caribe Show, viu, gente? Já confirmando a presença, sábado que vem o Michel no Caribe Show, tocando muita música boa pra galera. Próximo sábado! Valeu, Caribe Show! Obrigado, gente! A gente vai passar a bola aqui pro nosso amigo DJ Night Show. Só um tempinho de um minutinho aí, gente, tá bom? Valeu!